Já não se sabe o momento exato de partir. Não quero me entregar tão cedo. Aquele amor que eu senti quando te conheci não tá rolando mais faz tempo. Não vejo mais o brilho dos seus olhos. Nem sei se ainda posso mesmo te fazer feliz. Cada momento que passamos, juro, foi bom. Mas tudo que acende, apaga, o que era doce se acabou. E quando eu penso em ir embora, você não quer me dar razão. E diz que eu tô jogando fora o amor que tem no coração. Eu fico disfarçando, finjo que não sei. Que em pouco tempo rola tudo outra vez. E quando eu penso em ir embora, você não quer me dar razão. Me diz que eu tô jogando fora o amor que tem no coração. Eu fico disfarçando, finjo que não sei. Que em pouco tempo rola tudo. Tá rolando mais faz tempo. Faz tempo. Não vejo mais o brilho dos seus olhos pra mim. Nem sei se ainda posso mesmo te fazer feliz. Cada momento que passamos, juro, foi bom. Mas tudo que acende, apaga, e o que era doce se acabou. E quando eu penso em ir embora, você não quer me dar razão. Me diz que eu tô jogando fora o amor que tem no coração. Eu fico disfarçando, finjo que não sei. Que em pouco tempo rola tudo outra vez. E quando eu penso em ir embora, razão. Me diz que eu tô jogando fora o amor que tem no coração. Eu fico disfarçando, finjo que não sei. Que pouco tempo rola tudo, tudo, tudo outra vez. E quando eu penso em ir embora, você não quer me dar razão. Me diz que eu tô jogando fora o amor. Tempo rola tudo, tudo outra vez.